Rocha. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada. Como eu imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com seu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. O amor que sinto por você, nada disso você deve entender. O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. O amor que sinto por você, nada disso você deve entender. O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. Sandro Braga no saxofone. Trilícias apaixonadas do Vaquerama, explotação viagens. Chama JP. É que eu nasci no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior. Mas de repente fui para, foi na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Queria correr, foi, ela não me apoiava. Aí o relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou a vaquejada. Nem preciso falar como tudo acabou. Que saga aí! Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Essa casa das bermudas. Chora, coração.